Procurem outro rosto ver o seu olhar, procurem outra boca sua forma de amar. Quero encontrar você. Tá difícil, eu sei, você já é meu vício. Minha vida tá virando um lixo e é só você pra dar um jeito. Ninguém substitui o beijo que você me dava com tanto desejo. Hugo, me diz o que fazer da minha vida sem você. Se agora eu morro de saudade, meu coração você deixou pela metade. Minha paixão, você levou minha felicidade. Me diz o que fazer da minha vida sem você. Não sei viver sem teu sorriso. É nos teus braços que eu quero me prender. É do seu corpo, do seu beijo, desse amor que eu preciso. portaldoarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Ah, difícil, sei, você já é meu vício. Minha vida tá virando um lixo e é só você pra dar um jeito. Ninguém substitui o beijo que você me dava com tanto desejo. Me diz o que fazer da minha vida sem você. Se agora eu morro de saudade, meu coração você deixou pela metade. Minha paixão, você levou minha felicidade. Me diz o que fazer da minha vida sem você. Não sei me ver sem teu sorriso. É nos seus braços que eu quero me prender. É do seu corpo, do seu beijo, desse amor que eu preciso. Do seu beijo, desse amor que eu preciso.